Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe na antena da SBSR, 60 minutos de música instrumental sem palavra cantada e começamos com o título de 2005 de Harold Budd, um disco duplo constituído na primeira parte, se assim podemos dizer, por Avalon Sutra e na segunda com remistura de Akira Rabelais por Long As I Can Hold My Breath. Seguimos com Harold Budd no início desta sessão do Em Transe. Little Heart. Boa noite. Fiquem por aí bem-vindos. Thank you. Em transe, a começar com Little Heart, Harold Budd. Seguimos depois com a música sempre muito contemplativa, pausada a explorar os silêncios de Ian Hazeldine, nome galês, alter ego antonyms, The Like Rumors of Hushed Thunder, 301210, é assim que se chama este tema, para darmos a vez a Max Richter. Há uns anos editou o belíssimo From Sleep à volta do sono e por isso na sua versão original e a extensa dura 8 horas. Edição Deutsche Grammophon, por aqui Path 19, Max Richter de From Sleep. Thank you. As paisagens minimalistas, gravações de campo, pequenas peças ao piano do japonês Masaya Kato, The Trace of Voices, por aqui Six, antes Path 19 de Max Richter, e continuamos. Conhecem esta com toda a certeza, a versão original de Love Him, Angelo Badalamenti e David Lynch. Thank you. gravado num jeito live on tape, chamam-se How to Disappear Completely, um projeto polaco cujo título foi inspirado num livro de Doug Richmond, originalmente lançado em 1965, de How to Disappear Completely e de Seraphine Seraph 3, antes Love Theme, de Angelo Badalamenti e David Lynch. Seguimos depois com Multicast Dynamics, o projeto do designer de som, artista média e também músico eletrónico Samuel Van Dyck, Multicast Dynamics com Ultra 2, para continuarmos com alguém que no ano passado editou dois discos, passou recentemente em concerto por Portugal e para o último Pale Bloom, edição deste ano, experimentou órgãos, sintetizadores e, claro, pianos Sara Davachi, agora com Perfumes 3. Thank you. Thank you. Altura de fecharmos esta edição do Em Transe. Lá em cima, da editora 12K de Taylor Dupree, ouvimos a dupla Ilua, edição Akari, para fecharmos com um disco que temos passado insistentemente junto a dois nomes de Berlim, Sven Lo e Daniela Orvin. Chama-se The Writings, a terminar A Moment of Silence. Já sabem, o programa encontram-no em formato podcast através dos links radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do Em Transe. Podem também ver as fotografias de Alípio Padilha e ler os poemas de Ana Freitas Reis. Nós regressamos para a semana. Até de hoje, 8 dias. Boa noite. Até lá.